banco rouba. Empresário rouba e pra pobre só sobra. A gente sai 24 horas no mercado pequeno. Ônibus lotado de trabalhador em pleno. Dia de pagamento, não tem salário e dinheiro pro apartamento. É vacilo, mas é o que dá pra fazer no momento. Quando tiver vaga em Brasília, eu peço um aumento. Eu tô sedento, mas nego no largo osso, nem no fundo do poço. CM Neto é pior que carne de pescoço. No ramo do roubo só sai de lá presunto. Brasília se renova, por isso que eu pergunto se pode queimar. Vale trabalhar, dá 60 anos. Ficar na fila do INSS já sem plano. Cê poder praticar crime com renúncia do cargo. Não sendo preso, caçado, sofrendo algum embargo. Que nem Bispo Rodrigues, que nem Valdemar da Costa Neto. Mas preferiram ficar quieto. Eu quero imunidade, porque a unidade de Bangu tem mais polícia que a minha idade. Fora os que estão fora do presídio, são concorrente. Ganho porque tem arma algema e corrente. Cheguei pra casina, dei moeda corrente. Do dono do restaurante que ele está saindo em frente. Pode queimar, é político safado. Pode queimar, senador, deputado. Pode queimar, braço deve ser amputado. Pode amputar, pode queimar. Pode queimar, é político safado. Pode queimar, senador, deputado. Pode queimar, braço deve ser amputado. Pode amputar, pode queimar. Pega o álcool líquido e depois vira o isqueiro. Deixa ele de terno e dá na cara primeiro. Pega o carvão e a picanha. A gente aproveita brasa, queima a carne e depois queima as piranhas. Peixe na brasa faz bem, tem ômega 6, 6, pega um ômega, cada um tem 6. Pega o pão velho, acende o fogo, faz ele conta tudo que fez. Deixa ele abrir o jogo, finge que vai liberar, deixa ele gritar, até confessar o que não fez até ficar. Chorando igual criança, oferecendo propina, pra tu liberar ele, eu matar de carabina, mas pode queimar, é político safado, pode queimar. Pode queimar! Pode queimar! Senador, deputado! Pode queimar! O braço deve ser amputado! Pode amputar! Pode queimar!